Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar. Que lixo? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o pior podcast do universo, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, o podcast Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, do meu lado direito, ele que tem uma trombose no pênis sabor maçã, Wesley Zop. É verdade mesmo. Olá. Mas eu tenho uma dúvida. A trombose tem sabor maçã ou pires? A trombose. A trombose. Pô. Ah, que ufa. Pelo menos eu não preciso chupar seu pênis. A parte... Mas a trombose tá no pênis. Ah, não. Então deixa quieto. Mas eu acho que, sei lá... Eu nem gosto de maçã. Duas da manhã, deu aquela vontade de paladar uma maçã, bicho? Bom, é que eu sei chupa quando... uma trombose ali. Eu sei quando a pessoa tá saboreando a trombose, quando eu não tô sentindo. Opa, a pessoa tá na maçã. E a pessoa tá, delícia, delícia. Que gostinho de maçã. Por isso que seu apelido era Maçã do Amor. Do meu lado esquerdo, ele que vai em enterro de albinos para quebrar o dedinho da mão esquerda do defunto, Gabriel Asbar. Por que isso, Gabriel? Se bem que o som de graveto quebrando me atrai, pode ser que seja isso. Ele que é negro e te serve champanhe e te leva à loucura, ou seja, um verdadeiro Uber do sexo, Anderson Negão. E aí? E eu aqui, Douglas Domiciano Ganso, único host da podosfera com voz de Maria Chiquinha afirmando que foi no mato pegar jamelão, quando na verdade todo mundo sabe que ela foi dar o botão, rapaz. Parece mesmo, mas tá falando meio grosso. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o único podcast semelhante à vida de um homem na fase adulta entre 20 e 40 anos. Ah, parte que tá no auge, né? Sim, está em busca da dedada perfeita vinda de um pastor evangélico. É a segunda opção. Querido ouvinte, se você quiser que esse podcast siga com o tesão a mil, vai lá e avalia a gente no iTunes com 5 estrelas e comenta. E também vai lá na nossa lojinha do Chorume, chorume.com.br/lojinha e compre nossas camisetinhas lindas. Sem mais delongas, sem mais demoras, vamos para ela, nossa gostosinha, nosso tesãozinho, nossa leitura de e-mails e comentários. Primeiro comentário aqui no episódio 84, músicas que gostamos, mas nos matam de vergonha. O inconcebível Bob Balbúrdia falou, uma música que dá uma certa vergonha de admitir que ouço e já tocou em algum episódio do Chorume é Kiss Me, do Sixpence. Oh, kiss me beneath the milky twilight, lead me out on the moonlit floor, lift you Às vezes a pessoa fica com vergonha de sentir tesão em público, daí pode ser isso. Pode ser por isso também, mas o pessoal do podcast também gosta. É. Então, às vezes o cu da pessoa começa a escorrer em público, jorrar, mas... e daí no ônibus, você tá é no chato, ônibus, né? Você tá em pé no ônibus e o cu jorrando, às vezes a pessoa fica com vergonha mesmo. É no normal. Mesmo episódio, o Felipe comentou: ao contrário da maioria dos ouvintes, eu escuto só os comentários. Então ele é o cara que vai ouvir no podcast pra ouvir comentários, leitura. Pô, o Chorume pra ele só tem 1h40, então. pra ele é mais curto o Chorume mesmo. Assim que eles acabam, eu pulo pro próximo podcast da lista. Continuem assim, seus broxas. Porra, quem será que tá espalhando? Espalhou, hein? Quem será? Claro, né? Que aquele Boston Medical Group era discreto. Exato. Era sigiloso. Discreto também, seu pau. Sempre entra de cabeça baixa, escondido, né? Giovanni Lucas Gondim comentou aqui no episódio 85, Outras Verdades e Outras Mentiras. Só veio uma hora dessas para atrapalhar meu sono e acabar com a minha noite. Rendimento amanhã é zero. Parabéns pelo podcast. Oh, obrigado. Esse Arnaldo, ele lança realmente o quê? O podcast tarde da noite para pessoas baixarem e ouvirem, ele quer acabar com esse Brasil, cara. Arnaldo, é isso, é greve geral. Arnaldo, ele quer greve geral toda semana. O cara é muito político. Exato. O Arnaldo não posta na hora que você quer, ele posta na hora que você precisa. Esse é o Arnaldo. Que lindo. Inclusive, ele tatuou isso nas suas costas, né? Não, eu não pedi, mas era o que você precisava. Precisava, porque você ficou reclamando que não saía no horário, daí ele tatuou isso. Aprenda. E te deu um espelhinho pra você olhar de vez em quando. Engraçado que ele tatua com prego quente, né, Dani? Mas ele falou que é o jeito mais higiênico. Né? Só de chinelo. Roberto Lívio comentou aqui no mesmo episódio. Episódio sensacional. Deixando a modéstia de lado, vou indicar esse episódio ao Choro Mosca de melhor leitura de e-mail. Foi muito bom. Apenas uma ressalva. Em relação à minha pergunta polêmica, o nosso amigo Wesley Zop disse que preferiu a primeira opção, pois não queria ser currado. Então, o Roberto Lívio, pra quem não ouviu, ele deu a seguinte opção pro Wesley: fazer sexo em todas as posições com a mesma mulher há 40 anos. Exato. Ou com um negão te gabando. É, ué, porra, bicho. As mesmo assim, porra. É claro que eu prefiro estamos a primeira opção. Estamos com o Wesley Zop, estamos com o Wesley Zop. É claro, porra. Ele falou que então o Wesley Zop esqueceu que na segunda opção havia também dentre os termos a troca de papéis, ou seja, o amigo seria currado nas duas, mas não importa, aí, cara. E daí? Ser currado pela sua mulher, pô, é uma mulher, eu chamo de quarta-feira à noite, cara. Ué, não é. Isso é normal. Ele fala eu chamo de o mesmo de sempre. Ele manda um abraço e até o episódio 158, onde será lido o meu próximo e-mail. Espero que não tão já, mas tá. Vamos lá. João Vitor Fiorotto, no episódio 83, Vantagens nas Desvantagens. Fala, Chorumosos. O episódio ficou uma merda. Parabéns. Oh, obrigado. Surgiu uma pergunta. Filosofia agora. É possível ser um talarico sem ser um filho da puta? Aguardo pela discussão. Não, eu acho que não. Às vezes, o cara é tipo Anderson Negrão. É verdade. O cara vai às lá... Às vezes o cara é assim mesmo. É. Tem razão. Retardado. Baba. Que Kardashian. Tem bafo de rola. É, tá. Mas ele vai lá e pega um... Dá uma talaricada. Dá uma talaricada, pega uma mulher que tem um eleito lá... Dos afetos dela, mas ele não sabe. Daí não vale. Daí ele não foi. Ele foi talarico, mas não foi filho da puta. Diferente, por exemplo, do Zop. Não. Outra coisa, outra situação. Às vezes o namorado, o marido dela é um cara que bate nela, espanca ela. E daí o negão faz o quê? Ele tá fazendo um serviço social. Eu chamo. Acho que até a pastoral da criança deve fazer isso hoje em dia. Mas o negão também faz. Então o que ele faz? Está sendo um talarico, sim. Não, mas não, acho que nem. Acho que até perde. O nome talarico. É, não, tá. É. Mas dentro do... Acho que é socialrico. Leigos chamarão. Mas ele não é um filho da puta, entendeu? Ah, tem razão. Tem agora, razão. Aquela pessoa que namora, uma pessoa gente boa, legal pra caramba, você só quer lá molhar sua cabecinha nojenta dentro da vulva, aí você tá sendo talarico. É. Filho e da filha puta. Filha da puta. Você tá querendo estragar noivados e casamentos... de secretárias em clínicas. Sendo que eu não estraguei nada, mas tentou. Você tá falando hipoteticamente. Alguém tenta fazer. E daí, fazer já que não conseguiu estragar nada, ficou puto e foi cagando uma lata. hipoteticamente. André Guimarães da Fonseca, no episódio 85, Outras Verdades e Outras Mentiras, comentou: o incrível é que o Anderson Negão é tão mentiroso... É verdade mesmo. Que até a verdade que ele contou parece mentira. Eu acho que é mentira até hoje. Ouvindo as merdas que ele fala, parece que o nome do programa seria Outras Mentiras e Outras Mentiras. Onde vocês encontraram um mequetrefe de substituto de convidado? Não tinha ninguém melhor pra convidar, não? Por que não chamam o filhote? Não, você não tinha ninguém melhor? Tinha? Tinha, sim, sim. Mas, porra, quem vai chupar nossa rola de graça? E às vezes pagar pra isso. Quem mais ia sentir orgulho de ser substituto de convidado? Exato. O cara tem uma camisa, substituto de convidado. O primeiro. O número um. O maior. Eu achava que chupava a rola de vocês por amor, cara. Eu não sabia que... É por amor, por aquela paçoquinha amor. Em troca da... Um garapa, claro. Senão não deve. Vamos para os nossos queridos e-mails. O primeiro dele, Lucas Miranda. O assunto é curso de pescaria e... Na trave! Me chamo Lucas e venho através desse e-mail contar uma história da minha infância que se encaixa como um calço de pescaria e... Na trave! Na minha infância, um programa de família comum era meus pais irem no final de semana em uma praia próxima à minha cidade em Santa Catarina para pescar. Nisso, eles levavam juntos eu e meu irmão mais velho. Como eu era muito novo e ainda não sabia pescar utilizando o molinete, eu ficava na beira do cais com uma linha com anzol, sem vara, pescando pequenos peixes que ficavam nas pedras. Os caras nunca... Peixe nas pedras, entenda-se de irina. Um dia nessas pescarias senti que algum peixe grande havia mordido a isca. Ao puxar, me deparei com um peixe de uns 30 centímetros, um aborto da natureza de tão feio, mais feio até que Wesley Zop. Porra. Se debatendo na linha, tentei pegar ele para retirá-lo do anzol, porém meu irmão me impediu, pois o peixe possuía muitos espinhos no corpo. Ao perceber eu e meu irmão com tal criatura, um vendedor em uma banca de peixes gritou para que a gente largasse o peixe, pois era um peixe mamangava, muito venenoso e que podia nos matar. Ao ouvir o episódio 79, me lembrei desse ocorrido e decidi pesquisar para saber se realmente existia tal peixe e se era mesmo venenoso. E pasmem, eu realmente poderia ter morrido, pois o peixe realmente era extremamente venenoso, porém o nome correto dele é peixe escorpião. Daí ele mandou uma foto aqui, lembra sua tia Cleide? Não, ainda... Não, gostosa, né? Dava pra comer. Tirando os espinhos. Mas é venenoso. É linguarudo. Por isso... Por isso... Pode gerar muita morte. Por isso considero um na trave o dia que eu quase morri por causa do peixe mais feio que eu já vi na vida. Quase morreu, né? Vamos pensar assim que... Seria quase morreu se ele tinha pego na mão. Teria sido infectado. Pega o peixe, dá três socadas no cu, aí, né? Aí quase morreu. Aí o cara chegou lá. Quase morreu de tesão. Viu? Larga esse peixe aí que ele é venenoso. Que risco que eles correram. Sei, cara. Tá. Às vezes o dono da banca ali podia ser um pedófilo também. Peraí. Aí sim. Não é nem o peixe o perigo. Pedófilo assassino. Exato. O peixe escorpião, na verdade, é o nome do cara da banca. Esse é o peixe escorpião. Ele se chama de peixe e fala o signo. Então, na verdade, isso tudo é uma história que ele montou na mente dele, que a psicologia ajudou ele a montar. Bloqueio, pra ele reprimir esse abuso que ele sofreu do cara da banca. Quando ele fala que pescava sem vara, é isso. Aí, né? A vara tava em outro lugar. Exato. Entendi. Mas tá. Essa era a minha história e agradeço por mais um ótimo episódio desse pior podcast do mundo que me faz ter cada vez menos esperanças na humanidade. De nada. Esse é o nosso papel, né, cara? Porque a gente tá deixando de ser humanidade pra evoluir pra algo melhor, cara. Pra Homo sapiens. Sim, depois você almoça. O cara toda hora, Homo sapiens. Calma, já vai, cara. Vamos gravar primeiro. Um grande abraço a todos e tentarei enviar e-mails com frequência. Por favor, cara, será sempre bem-vindo. Todos os e-mails aqui são bem-vindos e lidos. José Henrique Luckman mandou aqui o assunto Decepção Chorumosa. José Henrique Luckman, 20 anos, Blumenau, Santa Catarina, programador de sistemas. Este é meu primeiro e-mail para o Chorume, já ouço o podcast há um tempo, mas por questões de bom senso, ainda não havia me envolvido com a comunidade. Venho através deste manifestar toda a minha decepção ao entrar no grupo do Telegram nesta segunda-feira. Lembrando que isso deve fazer uns 7 meses, né? Entrei esperando encontrar coisas como cu de camelo, pessoas gritando Beto Jamaica, etc. Ele achou que era um pátio de hospício, né? As pessoas vão gritando coisa isso. Não é muito diferente. É verdade. Mas o que encontrei foi uma discussão super construtiva sobre a política americana. Que eu tô desgraçado. Foi um choque, ainda bem que um pouco depois Anderson Negão se manifestou no grupo e deixou tudo mais demente, assim como deveria ser. Aê. Pô, muito obrigado. Você tá aqui, respondemos a pergunta. Mas não perca a esperança no grupo do Telegram. Essa semana começou lá um novo bot, o bot Pagodinho. Quando você quer ouvir os nossos ouvintes cantando pedaços de pagodinho, você vai digitar lá barra pagodinho e aparece belezas lá. Aparece... Eu tive um grande azar nesse bot. Não é possível. Foi, digitei. Sim. Barra Pagodinho. Quem que cantou lá? O Anderson Negão com a voz fina. com mastro no toba, devia estar. Quase morri do coração quando ela me convidou pra conhecer o seu AP. Me amarrei, demorou. Ela me usou o tempo inteiro com seu jeitinho sedutor. Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro encanador. Inocente, apaixonado, eu tava crente que ia me ver uma história de amor. Que cilada, desilusão, ela me mastou, ela passou no meu coração. Lembrando que esse bot é uma construção coletiva entre Chorume e Café com Porrada, né, cara? Muito lindo, pessoal, ficou muito bom. Pessoal, em breve, quem sabe na nossa lojinha não vai ter um CD de pagodinhos. Cantado pelos ouvintes. Exato. Cara, tem gente que se dedica, coloca karaokê de fundo, os caras são mega produção. Demente, né? Mesmo com esta decepção, ainda acredito que vocês possam ser o pior podcast do mundo. Afinal, vocês falharam até nisso. Parabéns. A gente surpreende. Onde você mais, menos tem esperança... A gente falha. A gente falha. A gente vai lá e falha. Isso aqui não tem como perder. Sabe, você de copa. A gente vai e perde, porra. Como este é meu primeiro e-mail, nada mais justo que fazer uma pergunta polêmica. Irei fazer uma para cada um de vocês, para o Wesley não ficar chateado. Obrigado. Wesley, você é o primeiro... Você está em um universo onde Donald Trump e Bolsonaro se uniram e se tornaram líderes mundiais, escravizando todos os países subdesenvolvidos. Para livrar o mundo desta situação, você deve decidir entre as duas opções. Primeiro, ser currado pelo Donald Trump todo dia depois de acordar. Tá. Segunda, ou ser currado pelo Bolsonaro todo dia antes de dormir. Observação, não existe a possibilidade de deixar o mundo como está. Eu tenho que tentar livrar. Sim. O último livro mundo. É verdade. Tá bom, eu posso escolher qualquer um dos dois, porque é só eu não dormir nunca mais. Porque eu não, também não vou acordar e também não vou dormir. É, boa opção. Então, tá. Põe uma mãe mandou aí pra ver qual que cai, porque eu nunca mais durmo e salvo o mundo. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Ah, que isso? Como? Como o e-mail já ficou muito grande, não irei fazer a pergunta polêmica para outros participantes. Abraços e filha até a próxima. Eu escolheria lasanha. Maicon M. Teixeira mandou aqui o episódio na trave. Atrasado pra caralho, eu sei, mas esse e-mail vai ser lido. Esse é o assunto. Olá, gariluxos. Gariluxo? São garis de luxo, cara. Gostei, eu gostei. Meu nome é Maicon, sou mais conhecido como o Jabur Rio. Tenho 40 anos, moro em Bangu, Rio de Janeiro, e também sou podcaster do falecido PirataCast e agora do Podcast dos Lindos. Não, Podcast dos Lindos, que eu super recomendo aqui. Estou viciando todo mundo que posso com Churume. E já que estou passando vergonha compartilhando esse lixo de podcast, pensei que deveria estender isso aos seus ouvintes. Por que não passar vergonha com uma historinha minha? Sei que já tem um tempo que rolou o episódio na trave, mas como estou fazendo a maratona e ouvi somente esses dias, achei que valia a pena compartilhar uma singela historinha que ocorreu comigo no meio de uma suruba. Oh, acho válido, acho muito válido. Há muitos anos eu tinha um amigo que era frequentador assíduo de casas de primas. Algumas nem tão luxuosas, e como eu tinha acabado de terminar com uma ex-namorada e estava chateado, o cara resolveu que me levaria para um puteiro para eu dar uma descarregada. Lá chegando, começamos com o básico, que era uma cervejinha, sinuca, apalpada de peitinhos diversos, tapinhas em bundas genéricas e batatinhas fritas na mesa. Interessante. Pô, é chique esse puteiro, que tá... mas por causa das batatinhas. É difícil ter batata na mesa. E mesa. É, exato. Em determinado momento, o cara inventou de subirmos juntos para um quarto acompanhados de duas distintas senhoras que pareciam nos dar alguma condição. Parece que estávamos com sorte, entre aspas. É, sorte. É, o cara... pagou, calcinha tá no chão. Sorte, cara. Que eu trouxe dinheiro, né? Lá chegando, eu estava meio preocupado porque não sabia se tinha tal desapego em praticar o ato sexual no mesmo quarto com outro casal. Entrei no chuveiro para lavar a rola enquanto as moças se preparavam em algum canto daquele lugar demoníaco. Não precisava falar isso, porque o homem só lava a rola no chuveiro. Né? Entrei no chuveiro para lavar, lavar atrás da orelha. Vai que a puta vai cheirar minha orelha. Não é sua mãe não, porra! Ele podia muito bem ter limpado na cortina. É, bem, espero que não fosse sua mãe. Né? É verdade. Não. A mãe um do outro. Brincadeira. É. Chato mesmo. É, era bom lavar atrás da orelha, então vai. Lava, vai. Saí enrolado na toalha e logo depois o amigo entrou pro banho. Nisso, as duas moças adentram no quarto já de lingerie me atacaram, enquanto o cara tomava banho. Senti que haviam realmente gostado de mim. E passei 3 minutos muito agradáveis sendo disputado pelas distintas acompanhantes. Quando então o amigo... saiu do banheiro já cheio de maldade e paldurecência. E catou uma das senhoritas que estavam na labuta comigo. Fiquei um pouco enciumado, pois uma das regras que aprendi no Código dos Machos descritos muitas vezes aqui no podcast de vocês é que amigo não sai com a mina do outro amigo. Mas relevei, porque sou um cara muito generoso. Realmente, né? Mas o duro que o homem é uma coisa desgraçada, né, cara? O cara vem com duas minas, não importa se ele pagou duas minas ali em cima dele, ele já tava apaixonado, cara. Ele já tá mesmo. Não, talvez nem tinha sido ele que tinha pagado as duas. É, começamos os trabalhos então, cada um com sua donzela da seguinte forma. Eu deitei de costas do lado direito com a cabeça pro lado da cabeceira da cama. Tudo bem. Antes, só pega esse potinho escrito KY pra mim. Quando o cara, quando o cara começa a descrever. Mas assim, cuidado não derrubar que tá escorregadinho. Né? Enquanto o amigo dele ficou do lado esquerdo, mas com a cabeça voltada para o pé da cama. Então eles estavam de valetinho. Tava de valetinho. 69 ao contrário. 69 de costas. Dessa forma, um não ficaria vendo o outro trabalhar. E poderíamos ambos olhar para as duas minas enquanto adentrávamos uma vagina cada um. Bem ótimo. Técnico, bem técnico. Não, gostei. Ainda daria para se concentrar em um rosto feminino, uma bunda feminina e dois peitos. Mas ele estaria sentindo uma bunda, mas... É, ele costas, fala aqui, né? Também um saco alheio que faríamos questão de ignorar. Não, não dá para ignorar um saco. Um saco batendo nas costas. Né? Um saco passando atrás da orelha que você lavou. Né? Pra quê? Um saco passar? Eu acho que era melhor que a cada um pegar um quarto, depois trocava as miras se fosse situação, né? Mas tá. Não, mas e a história? E eu tô imaginando isso numa cama de solteiro. Caralho! Tudo isso ao mesmo tempo, tudo dividido igualmente pra não ter confusão. É, exato. O que é combinado não é caro. É. Daí que, por enquanto, a história está toda ok. Ó, sim, óbvio. Tô... Puta história, ora, até tudo agora. Ok. Tudo ok. Agora, coisa de rotina. Agora sim, não tem vergonha, é? Não sei que eles foram tomar banho junto. E eu disse lá em cima que a história era referente a um episódio na trave, certo? Então não demorou muito e a merda se sucedeu. Passado uns 10 minutos na posição já descrita, o cara inventou de mudar de posição e pra se acomodar melhor, o até então amigo resolveu usar a minha canela pra apoiar a mão dele. Na hora da cravada da mulher. Cara, o cara rompeu uma linha da amizade ali muito tênue. Na canela? Não, mas pô. Não, não, eu entendo, mas. Tá, vamos ver. Pô, mas o que, que o cara vai fazer? Apoiar na canela. Apoia esse, né? Apoia na cama. Só faltou dar a mão pro outro cara, ó. Sozinho eu não consigo, mas vamos juntos. Faltou dar aquela passada com o dedão, aquele carinho com o dedão. Passar a mão entre os dedos do pé do cara, assim. Segura a joanete. No que senti a pegada, meu pau encolheu tal qual um cajuzinho. E aí então, na trave! Passei o resto dos 40 minutos que tínhamos direito dando porrada na piroca, enquanto uma das moças amascava feito chiclete. Lógico, uma broxada. É, broxou com o pau dentro da porra. Porém, o tempo acabou, gastei R$170 naquele dia e não tive um final feliz. Pô, como não? Ganhou uma apertada na canela. Eu parava de falar com esse cara. Aposto que puta nenhuma fez isso com ele. Aproveito pra deixar uma pergunta aos membros da mesa que já praticaram o ato sexual coletivo. Vocês travariam também numa situação dessas? Pô, eu nunca tive numa situação dessas, mas... Meu pau não tem sensibilidade ligada à canela. Não, mas, Jabur, a gente sabe o que aconteceu na verdade. Quando seu amigo te apertou ali, você teve uma explosão de emoções, cara. Uma coisa diferente. Sentiu aquele negócio. A gente sabe que no final dessa história... Você é gay. A gente não sabe que esse é o final. Mas nada contra. Não, nada contra, mas esse é o final feliz que ele queria ter tido e não teve. E as duas meninas atrapalhando ali, pô. E quando ele saiu do banheiro e tomou banho e pegou uma das minas, ele ficou enciumado não porque ele pegou uma das minas, porque ele queria o cara. Então era isso. Entendeu? Então, mas porra, que história sensacional. Volte sempre aí com seus e-mails, Marco Jabor, lá do podcast dos lindos. Comecei a ouvir. Agora? Mas espera gravar antes. Droga. Tira o fone. É. Porque senão você vai ouvir a história dos caras, vai querer reciclar aqui, porque você é um reciclador de história, né? Bem, eu nunca reciclei história aqui. Eu também não. Eu também não. O Anderson Negão nunca reciclou mentira. Eu nunca. Ele recicla no mesmo dia. Todo dia ele quer contar a história da bola. Tudo bem, da bola da academia. Mas tá. Nem chega a ser reciclado. Próximo e-mail dele, Rafael. O assunto é os apelidos que estão na trave dos cabras machos das mitologias, mas sempre sendo uma história normal. Vamos ver, anotou tudo pra ver tá se anotado. Ele conseguiu cumprir aí a tabela. Olá, lameruxos. Sou o Rafael Gomes e essa é a primeira vez que mando um e-mail para um podcast. Mas não é qualquer podcast, e sim o lixo do lixo desse mundo de podcasts. Não, a gente não tá relacionado ao mundo podcast, não. A gente até tentou, mas não aceitaram a gente nesse site. Ah, droga. Já recebeu a resposta? Acho que no mesmo dia. Tudo bem. Bom, vamos lá para esse relato maluco que junta os últimos podcasts. Era meados de 2010. Gostei. Música especial para um e-mail que começa com era meados. E parece verdade. Exato. Aí, ô, sol. Olha o Marquinhos, alegria. Não precisa cantar, não. Você falou música. Não, mas o Arnaldo, pô. Ah. Você fica com a sua função de reciclar comentários. Ah, e beleza, beleza. Usar piadas que você já fez antes. Já fiz, mas já fiz em outros podcasts. Né? Isso, melhor ainda. É. Daquele podcast que você foi demitido. Será que o pessoal que convida o Zop pra gravar, fazer uma participação, fica vendo, o que ele vai usar, o que ele já usou, que conta pra aqui? Nós. Não, mas é que o Zop só aceita temas que ele não, ele fala, não, mas já tem gravado. É, exato. Entendi. E às vezes ele nem participa da gravação, ele toca, coloca o Chorume pra tocar lá. Deixa no ponto. É, exato. No rec. É. E aí, Zop, eu só... Play. Era meados de 2010. Era meados de 2010, final do terceiro ano do ensino médio, sempre fui gordo. E estava nos meus 110 quilos, logo eu que era o zoeirão. Foi aí que coloquei um apelido muito carinhoso em um colega de sala. Ele veio a ser conhecido como Urubutango. Tinha 1,5 metro de altura, orelhas de abanar peido, um nariz escotilha que sugava todo o ar da sala quando estava ofegante, e ele era branco feito porra de aidético. Ele era o Urubutango, porque as orelhas eram abertas feito asas de urubu e andava arqueado como um pequeno e fétido orangotango. Ah, achei que ele dançava tango. Podia ser. É. Um belo dia após o coro começar, Urubutango. Depois de meses de zoeira, ele disse que iria me matar. E saiu chorando da sala e o grito mudou para Urubutango viadinho. Chegou a hora da saída, estava lá ele, Urubutango. Com um puta pedregulho na mão e como se fosse um espartano lanceiro, correu e gritou: toma preda, seu gordo! Mas você que é um professor de geografia, ou geólogo, ou naturalista? Provavelmente ele estava com uma rocha. É, então, mas que tamanho que é o máximo de um pedregulho? Porque eu conheço máximo meia laranja. Não, pra matar um gordo, então tem que ter uma mão aberta. Você então tem que pegar com a mão aberta. Então não era pedregulho. É. A pedra veio rápida, mas na trave, desviei no último momento e dei uma corrida. Como nem ele, nem ninguém esperava que na pequena distância ele iria errar aquele puta tijolo e que muito menos eu iria correr, dei um soco naquela napa de desempenadeira e ele desmaiou. Então você é o gordão violentão. Então é o brigão. Então é o Roy Nelson. Então. Como um bom cabra macho que sou, logo fui socorrê-lo. Sim, caros amigos. Capítulo 9, páginas 32 e 33. Um cabra macho sempre socorre outro cabra macho, mesmo se ele negando, dizendo que está tudo bem, ou mesmo que ele não seja tão macho assim, e esse foi o caso. O que ocorreu por aqueles anos e até hoje entrei para a mitologia da escola? Estou no hall da fama junto com o menino que levou um tiro porque não fez o gol. A menina que menstruou nos corredores, a diretora que deu para o professor atrás da quadra, entre outros. Puta, queria eu dar aula nessa escola, hein? Queria eu ser essa diretora. Todo dia atrás da quadra. Nossa! Ai, me pegaram! Hoje sou o gordo que desmaiou o menino e carregou ele para a diretoria feito um saco de batatas. Obrigado por esse podcast dominical de qualidade duvidosa? Talvez. Mas é sim o meu número um. Porra! Aê! Eu acho que alcancei o áudio, cara. A gente é o podcast número um de um gordo que bate em os caras com metade, caras com metade do tamanho, depois socorrem ele. O nosso objetivo era esse. Cara, cheque. Sensacional. Continuando aqui, ele fala, e claro, uma perguntinha polêmica para todos, que são carecas, primos do Matusalém, e correu pelo mar aberto quando Moisés bateu o cajado. Moisés, seu tio, que dava uma cajadada no seu toba lá e você corria. Mas antes ele batia no tanque cheio de água ali pra dar uma lavada. Vai abrir. Pra lavar, toba. Senhor Zop, você gosta de pescaria, certo? É, certo. Então todos podemos afirmar que você gosta de pirarucu no espeto. Certo? Acho que sim. É o piro mesmo. Fora pescaria também. Sim, também. Pira, é duas coisas, né? Pescaria sim. E pirar o cu no espeto. Grande abraço a todos. Rafael Gomes, muito obrigado por essa participação. Muito obrigado também por socorrer as pessoas quando você bate nelas. Isso é muito bonito. E o pior é que não tinha obrigação nenhuma, já que foi ele que bateu. Outra pessoa teria que socorrer. Cara, mas isso aí, o cara é cidadão. Esse não, é o tipo não, de pessoa que isso. Vai atropelar uma velha e vai socorrer, bicho. Isso aí como herói, hein? Exato. E vai que ajuda a carregar o caixão dela, hein? Com as algemas. Mesmo algemado! Puta, isso. Bonito. Isso. José Pedro Ferreira Neto, o assunto é caguei no Adidas. Roberto Adidas, dono da marca, será? Não sei. Olá, seus abomineves homens das naves chorumentas. Gostei. Me chamo Pedro. Mais conhecido como Esteban. Pescador parrudo de Fortaleza. Porra, o cara é famoso, hein? Ah, é o Estebão. O Esteban, pescador parrudo. Sim. Da onde que ele é mesmo? Não é de Fortaleza? Ah, é Fortaleza. É, porra. Curiosamente, sou da cidade de Fortaleza. Porra, que coincidência. Conheci vocês por indicação de uma pessoa que eu tinha como amigo, já que tendo indicado vocês, amigo de verdade não poderia ser. Como já estou desempregado, sem mulher, a ponto de ser despejado e com gastura anal, pensei, por que não continuo escutando? Pô, sua vida já é uma merda. Porra, é o Chorume que falta pra sua vida. Ah, largar o Chorume vai enganar o quê? Quem? Ah, você é um pegador super bem sucedido com minhas pregas novas. Não vai. Não, nunca vai ser. Não vai. Nunca será. Bom, vou compartilhar um caso que aconteceu comigo. Eu trabalhava com geoprocessamento na época e mapeava áreas remotas do globo nordestino luso brasileiro. Depois de ter comido uma coxinha em que substituíram o frango por pombo de Chernobyl... Por que ele sabia isso? Porque ele mastigava e crescia de volta. A coxinha. Só pode ser de Chernobyl. Comida infinita, pô. Então, o cara com uma coxinha se alimentou uma semana, né? Até que azedou, né? Porque não, apesar de... Não recupera, né? Tudo bem. E o catupiry por actívia? É, em alguns lugares do Nordeste fazem isso mesmo, né? Actívia é um prato nordestino comum, né? Sim. Fiquei desolado e a avalanche de bosta anal chegou de repente. Não conseguia mais me mover, pois as pregas estavam a tal ponto travadas que puxavam até o couro do meu pescoço. O cara tava virado a nuquinha pra trás. A melhor parte da descrição é bosta anal. Queria saber qual é outro tipo de bosta. Ficaria surpreso. Fiquei encostado em uma parede sem saber o que fazer, prendendo bosta. Como que o cara encostado numa parede prende bosta, né? Não, eu acho que ele trancou a nádega e apoiou. Mitologias das pregas. É, é o chafarizinho. Quando olhei pro lado, notei que tinha um cara ao meu lado fazendo a mesma coisa. Coincidência? Coxinha dele dá um feijoada com garapa morna. É coxinha. Mas olha a ideia desse cara. Ele trancou o cu na parede parado lá. Ele achou que ia passar uma privada na frente dele. Aê, minha chance! Ah, isso que é banheiro público! O carregamento de banheiro químico, né? Ô, você que tá precisando aí? Não, no meio do nada! Você que tá com o cu trancado aí! Opa, recebeu a mensagem de cu travado, foi aqui? Foi vocês dois aí? Ligou pra seguradora! Viu? Assistência 24 horas mesmo! Fiquei um pouco constrangido pelo fato de ficar prendendo bosta ao lado de um cara que também prendia bosta. Foi quando do nada avistei uma moita. E pensei, é agora. Uma moita passando. É, no faroeste. É. Né? Dei um pinote, soltando bosta esporadicamente. E prendendo, piscando, cheguei na moita. Tirei o tênis meio que dando chutes pra cima pra eles saírem dos meus pés. Agachei a calça de forma que a beira da calça ainda ficou meio melada de merda. E mandei bala. O problema é que quando o seu cu avista o alvo, o problema não é você avistar o alvo, mas não. Quando o seu cu avista o alvo, ele já vai soltando. Ele já vai abrir. Ele já vai abrindo a boquinha de emoção. Tipo, É agora, é agora! Cara, então, ó, o truque é, avistou no alvo, manter a paciência, manter a calma. É, não mostra pro cu. Não aviste o alvo. É, não mostra pro cu, exatamente. O Adidas que eu tinha chutado pro alto deu a volta por cima da minha cabeça e caiu exatamente embaixo do meu topo. Ficou cheio de merda até a tampa. Não cagou nada no chão. No chão não tem nada. A moita, nada, a moita ufa, dessa eu me livrei, né? Tira, zaga. Nossa, mas se ele quisesse fazer isso, ele não conseguia. Não, não tem como. O cara chuta o negócio. A moita vira pra ele e fala, caramba, nessa distância você errou esse tijolo. A moita dá um pinote e soca o cu dele. Mas pelo menos depois socorre. Ah, eu aceitei o meu destino, derramei o excesso e me fui. Duas coisas não saem da minha cabeça. Uma, por que tirei o tênis pra cagar? Ah, é mania, às vezes o cara só consegue cagar descalço. Pelado, né? Caga pelado. Roupa, eu gosto de cagar sem camisa, bicho. Não, eu cago pelado. Você caga pelado? Não, sem camisa já me satisfaz. É. Dois, um pedaço de couro cabeludo necrosado que tem desde pequeno, ainda tá na cabeça dele. Deve ser nojento isso aí. Pode ser também. Vai se fuder, não manda essas coisas nojentas, né? O couro cabeludo necrosado. Não, bosta no Adidas tudo bem. Não vem falar de necrose aqui. Beijo. Estou triste por ter contado essa história, me arrependi um pouco. Valeu, adoro vocês e o programa. Porra, valeu aí por essa história maravilhosa. E Adidas, patrocina a gente. Seu Roberto Adidas, né? Esperamos você aqui. Um e-mail de El Bezerron. Um cara de luta sem livre. Sem assunto. O El Bezerron foi, pelo jeito, um ex-aluno meu, porque... Mamava bem? Não, eu chamava ele de Bezerrão porque ele era um lemão, ele é um lemão com aqueles cabelos enroladinhos de carneiro. Eu falava que ele era um bezerrão bonitão. Ah. E daí ele mandou aqui: olá, grande Douglas, queria mandar você tomar no cu. Bye, Bezerrão. Pelo jeito, você é bem querido pelos seus alunos. Mas agora assim, pode. Esse era um dos que me adorava. Bezerrão, um abraço, você é lindo, cara. Não importa o que sua mãe diga, não. Vamos lá, próximo e-mail. João Silva mandou aqui o assunto apelidos. Olá, meu nome é João Mário Soares Silva. Eu tenho 27 anos, moro em Vila Velha, Espírito Santo. Outro de Espírito Puta, Santo? Puta, mas é mania do pessoal de Vila Velha escrever o endereço de correspondência. Sou estudante de ciências da computação na Universidade Federal do Espírito Santo. Parabéns. Tenho algumas histórias de apelidos. Como o meu nome é bem comum... Sempre que eu entrava num grupo novo de amigos, eu recebia uma alcunha nova. Certa vez eu conheci uma galera e eles já tinham um João. O João Gordo ou o João Drogado. Aí eu virei o João Moicano, já que é o corte de cabelo que eu uso há anos. Porém, anos mais tarde, descobri que também era chamado de João Sujo ou Mendigo. Vale ressaltar que na mesma galera tinha um bode, um ET... apelido dado por um professor, um rantaro e um menininho, que todo dia era interpelado por alguém perguntando: menininho, seu nome é Lucas? Puta, deve ser chato, hein? O ano inteiro ali, meu nome é Lucas. Um tempo depois, fui fazer um curso no Senai, e no primeiro dia, a diretora do lugar veio passar as regras dizendo que era explicitamente proibido usar apelidos. E foi dar um exemplo. Apontando pra mim, ela disse: Imagina se eu chamo ele de careca e ele não gosta. Adivinha quem virou o careca? Mas é óbvio. Essa diretora fez bullying ali. Durante esse mesmo curso, vimos uma garota no bar que ficou conhecida por nós como cara de geladeira. No time de rugby que eu jogo, teve um cara que começou a treinar e tava todo mundo chamando ele de irlandês, até que um cara chamou ele de Grampola, o nome de uma prostituta de uma minissérie da Globo na época. Caramba. Caramba, muito específico. E até hoje ele é conhecido assim. Outro cara chegou pra treinar no ano passado, seu nome era Ariel. O pessoal começou a chamar ele de Sabão. Eu chamei ele de Pequena Sereia uma vez. Nunca mais ele apareceu. Sereias são assim. Sereias não podem ser vistas. Você revelou o segredo dele, né, pô? É, pô. Certa vez me apresentaram uma pessoa cujo apelido era Fiofó. Também era chamado de Fiofa. Nunca fui muito próximo dele. Algum tempo sem contato e em outro grupo de amigos, não o que ele tinha sido apresentado, fizeram um WhatsApp pra galera. E um dia, inadvertidamente, eu o chamei pela alcunha que conhecia, Fiofa. Alguém questionou quem era, o tal se impertigou, tal uma cacatua braba. Figurativamente, é claro, pois ninguém ouvia, visto que estávamos no chat virtual. Sim. E destilou seu ódio. Isso é um apelido que o Moica, no caso eu, diminutivo de Boicano, vem tentando fazer pegar e nunca deu certo. Ah, que inocência, que inocência. Agora eu humildemente pergunto pra vocês que são letrados à escola da vida urbana e da zoação. Eu fui expulso dessa escola. O que caralhos merece o idiota que reclama do próprio apelido e se dá um novo só de birra? Esse cara é o típico cara que dá aquela garoteada. Porque ninguém vai chamar pelo apelido que ele inventou, não, pra cara, ele. Não se inventa apelido, não existe isso, cara. Ah, ó, me chama e diz... Ah, não, daqui pra... Jorginho, não, hein? Não, daqui pra frente eu sou o pegador de traveco, hein? Talvez você pegue. O cara fala na zoeira pra não pegar e pega, né? Não, mas se o cara que, sei lá, num clube de pegadores de traveco... Ah, tá. Não pega, né? Não pega. Daí acaba de ser chamado de buceteiro, mas não é chamado de pegador de traveco. O chupador de buceta, ó, lá vem o chupador de buceta. Mas a questão não é isso, cara. Cara, eu corto relações com uma pessoa dessa. Legal que o apelido dele é Fiofó, cara. Fiofa. E Fiofa ficou da hora. É, cara. Eu imagino com PH, não sei Farofa. Se sou antigo. É, cara. Sei lá. Não, por que seu apelido é Fiofa? Porra, me chamavam assim. Me chamavam de Fiofó e agora é Fiofa. Exato. E fala sério. Olhando no olho. Depois que eu perdi uma prega, meu Fiofó. Exato. Me chamavam de Fiofó por quê? Porque eu comi muito cu na esquina. De quem me perguntava as coisas. Exato. Então, calma. Corte relações com essa pessoa, que boa pessoa ela não pode ser. Cara. Escutou, negão? Eu não sei de nada, mas me chamem de negão. Ok, brancão. O último e-mail aqui de hoje, o William Floyd, mandou o assunto. Espero que nenhum de vocês se chame ninguém. Eu não chamo ninguém. Não. Saudações, seus lindos e bando de filhos da puta. Não sei quem vocês acham que enganaram. Porque essas histórias de pescador não me fisgaram. Puta piada ruim. Pô, o cara piadista, ele quer usar os termos pra criticar. Mas o humor crítico assim, né, cara? Humor político. Posso que a gente fisgou o peixe escorpião aí, que dá boa de cabunda. Exato. Não usamos a minhoca certa com ele, é isso. Exato. Cara, durante esse episódio eu me lembrei muito da única vez que fui pescar com um tio, famoso pelas suas fartas pescarias. Sempre... Ser policial. Sempre que ia pescar, voltava com uma puta caixa de isopor cheia de peixes. Tudo bem. Aí, depois de muita insistência, eu fui convidado para a pescaria. Fomos para um pesqueiro em Santa Isabel, interior de São Paulo. Enfim, foi um dia bem bosta. Ele com sua vara, a de pescar, da NASA, cheia de frescuras, a qual fui orientado a nem encostar, enquanto eu com uma vara de bambu com um pedaço de anzol na ponta. Nem tinha linha, né? Aquela pesca de... Não, é um arpãozinho. Resumo do dia, meu tio abandonou a varinha e ficou enchendo a cara no boteco do pesqueiro. voltou e ficou puto porque eu comi toda a isca dele feita com batata doce e leite condensado. E... ficou puto porque tava peidando lá. Ele é um desgraçado. Batata doce e leite condensado. E bigato de laranja. Todo mundo sabe que tem que ter isso daí. Pescamos uns 3 peixes. E aí veio o segredo que ele me fez prometer não contar a ninguém. Uma boa maneira de não se contar a ninguém é mandar um e-mail pro Chorume. É, bom. Ninguém ouve. É, né? Saímos do pesqueiro sem pescar quase nada. Ele para um quiosque de beira de estrada e me diz a frase épica. Coloca 40 quilos de peixe nessa caixa. Porra. E o cara fala, quer que limpa? Não, não limpa não. Exato. Tem que levar inteiro. Até joga um pouco de terra, suja ele mais, pra parecer que eu pesquei mesmo. Tem uma pergunta polêmica para vossas senhorias. Para todos, sushi ou frango frito? Eu queria sushi, mas não posso. Tem obrigação social. Culturalmente, frango frito. Nem combina ele falar sushi. Exato. Acho que nem pode entrar em restaurante japonês, né? Você, Gabriel Osmar? Frango frito, né? E você? Acho que frango frito, apesar de gostar de sushi. Mano. Cara, eu vou no sushi, vai, só pra não ter que frequentar o mesmo lugar que você. Só pra não ter que largar o sushi ali. É, só pra não ter que ver esse nojento se lambuzar com frango frito. Tem que ver aquele disfarce falando, não é frango não, passei gloss. Passei batom laranja, que é o caldo de frango. Agora, para aquele que estagia em um podcast de velhos e tendo a idade maior do que a soma da idade de todos os outros integrantes. Ex-estagiário. Mas não é porque eu fui efetivado, não. Exato. Por que você foi demitido, Wesley Zop? Acho que porque eu sou incompetente. Parece, fiquei sabendo que era alguma coisa a ver com lata. Não sei. Me deram uma lata lá pra colocar o crachá. Não deu certo. Você está em um rio, em uma margem tem o famoso negão da picona te esperando para aquela sarrada. O negão da picona do WhatsApp. Tá, tudo bem. E para chegar inverno, só pra saber. Tá no inverno? Não, né? Por que você estaria na beira de um rio no inverno? Não, você que odeia frio. É verdade. E para chegar ao outro lado, terá que passar por um cardume de candirus. Lembrando que você se encontra nu. Candiru é aquele peixe que entra na uretra. Sim. Qual lado o cagador de latas demente escolhe? E a morte não é uma opção. Não, escolha o negão da picona. Exato. Eu vou querer um peixe na minha uretra, desgraçada. Mas o pior é que o candiru entra na uretra e expande, ele não só entra. Ah, é verdade. Pode tirar só com cirurgia. É, não, vou pra picona. O buraco já tá feito. Enviado através do sinal de fumaça, William Floyd, aquele do Ultra Combo Podcast. Muito bem, essa foi nossa leiturinha de e-mails. Uma leiturinha curta, sim, mas é o que a gente tem hoje, negão. Desculpa aí, cara. Sei que você queria mais, você estava desejoso por mais coisas dentro da suretra, peixes. Mas está na hora dele, do nosso menino de ouro brilhar, o nosso Thor, que não é Ragnarok, mas está aqui para anunciar o tema de hoje. Ele que já foi campeão de anunciação de temas na época que teve o campeonato de anunciação de temas Kinder Ovo, lembra? Que você tinha que anunciar as melhores surpresas. Sim. E ele foi pra final contra quem, Wesley Zop? Acho que foi contra o Bugrizinho, lembra? Que era um índio que nunca tinha visto Kinder Ovo. E tudo era surpresa pra ele. Agosto de 93, se eu não me engano. Ele anunciava de forma fantástica. Ele, uau! Chocolate, que surpresa! Não, é dentro disso. Tá dentro. Mas quebra cabeça! Leãozinhos vestido de roupa! Aí, uau! Outro Leãozinho! É uma família! Foi! Quebra-cabeça! Mas quem ganhou? Gabriel Osmar. Bugrizinho, além de perder naquela semana, dormiu na rua e colocaram fogo nele. Mas é porque acharam que era mendigo. Exato. Porque... maldita classe média brasileira. Claro. Mas isso não é o caso. Finado Bugrizinho. Então, com a mesma força que te deu vitória, Gabriel Osmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... os menores desafios do mundo! Os menores desafios do mundo! Aqueles desafios que... não importam a ninguém. Aqueles desafios que não decidem o futuro de ninguém. Que o mundo está pouco se importando, mas que todo dia aparece o menor desafio do mundo para você vencê-lo na sua cabeça. Aquele desafio que você demora cerca de 30, 40, 50 segundos para resolver. Sim, sim. Então hoje a gente vai testar a mente de vocês, participantes, ouvintes. Vamos fazer um verdadeiro aqui thriller psicológico para ver se você consegue resolver esses... Não é super, o que é o contrário de super? Esses... Pseudo. Pseudo. Pseudo desafios, não. Os menores desafios do mundo. Como é de costume, então, às vezes muda, mas... Raramente. Mas no de hoje, é você que vai começar, você que viveu mais que todos aqui, teve dilemas menores, pormenores, sim, dilemas apequenados que perturbaram a sua mente ao longo da sua vida, ao longo da humanidade, ao longo do mundo, ao longo do universo, e hoje você vai mandá-los aqui para o ouvinte. Pra que não só eu sofra. Para os participantes, exato. Você vai mandar aquele desafio que realmente não vai mudar nada. Você tá entendendo, cara? Qualquer opção que você escolher, foda-se. Não. Mas aquilo te angustia, te perturba por algum motivo. E você tem que escolher. Exato. Você pode escolher qualquer um que não vai interferir na vida de ninguém. Mas nem na sua. Nem na de ninguém. Ninguém. O que você preparou aí, Wesley Zó? Vai com calma, tchê! Não, eu ia até contar por último essa, mas vou contar primeiro já pra abrir a porteira. Aê! Ai. Às vezes você prepara o seu prato de forma variada, tal, mas nem tudo no seu prato você gosta igualmente, certo? É verdade. O garfo eu gosto mais do que a faca. Mas agora da comida ali, nem tudo você gosta igualmente. Não, você é verdade. Você colocou saladas, colocou... Às vezes você coloca coisas por obrigação. Às vezes tá ali, você vai deixar de fora. Exato. Você põe. Mas daí, o dilema. O que você mais gosta? Você come primeiro ou por último? Você come enquanto tá com fome ou quando já tá cheio e talvez você não goste tanto? Posso adaptar para aquele ouvinte que não conseguiu entender? Muitas vezes você tem no seu prato o arroz. Sim. E a mistura. Não, arroz, não. Feijão. Não, tudo, mas vamos... Enche esse prato. Não, vamos simplificar. Ah, tá. Pra ficar mais fácil de visualizar o dilema. Ah, tá, tudo bem, pode ser. Você tem o arroz, e normalmente ele tá numa quantidade maior, sim. Que é mais barato. E uma mistura ali, um bifinho, ou sei lá, você que é vegano, uma cenoura pra você enfiar no cu, sei lá. Pode ser. Mas também pode ter um queijo. Mas tem a mistura ali. Mas a sua mistura é predileta. Que ela é gostosa, mas não a ponto de ser grandiosa igual a quantidade de arroz. Exato. Então você vai fazer o quê? Comer primeiro a mistura. E depois o arroz. O que você mais gosta. Enquanto você tá com fome, você já saboreia melhor, você mais gosta. Exato. Você vai aproveitar ali ou vai deixar por último? Pra ficar com aquele gostinho final? Anderson Negão, o que você faz? Eu? Cuidado, cuidado com a escolha. Porque isso não interfere em nada. E não dá pra voltar. Não dá. Uma vez comida, cara. É porque se uma vez comida, não volta mais. Porque não você volta. Vomitar no prato, já vai estar azedo. É, então não vai adiantar não voltar. Vai, não vai ficar bom. Exato. Olha, com muito pesar na consciência. É difícil. É muito difícil. Mas eu vou comer a mistura por último. Pra ficar com aquele gostinho na boca. Mas aí talvez você já não esteja mais com tanta fome. Ah, eu estarei sim. Talvez não estará. É a escolha dele, velho. Tudo bem. Respeito. Mas talvez não eu estará. Eu sei o tamanho do meu estômago, cara. Mas talvez não foi você que fez o prato. Gabriel Asmar, você vai de negão? Wesley parece não concordar. Não, eu não vou de negão, não. Porque... É o Uber se o negão sexo. Tivesse o meu prato, eu acho que eu desisti de comer. Por causa do arroz com uma mistura ali, eu acho que eu comeria a mistura primeiro. A mistura primeiro, a mistura primeiro. E depois... E o arroz pra dar aquela catada no resto da mistura que ficou no prato. Sim, então você usa o arroz inclusive, como um anexo. Sim, inclusive uma técnica minha, quando eu vou nesses restaurantes, por exemplo, tem um yakisoba, eu pego... 5 conchas de yakisoba e uma de arroz, que é pra depois secar o prato. Sim. Muito melhor do que ficar lambendo ele igual alface. É então. Que as pessoas vão passar o pinto e depois chupar. Sim, ainda mais um pinto de um desconhecido. Do garçom. Nem sempre está ali querendo te ajudar, né? Sim. E você, Wesley Zob, o que você faz? Eu sou um cara velho. Você é? Todo mundo sabe. Mas não sei se isso responde a pergunta. Mas vai responder conforme eu explicar. Ah, tá. Eu posso morrer a qualquer momento. Tomara. Sim. Então eu como a primeira mistura, porque vai que não dá tempo de eu chegar na mistura. Então, eu o que eu faço? Caramba. Não, não podendo dividir a mistura. Não pode ser os dois juntos. Não pode ser os dois juntos. Claro que não, né, porra? Não, você fica facilitando, dilema, porra. Que dilema. Não, mas, por exemplo, vou falar o que eu faço normalmente. Não, o que eu pego... faço normalmente é uma coisa. Ah, tá. O que eu faço... É uma decisão importante. Aliás, uma decisão não importante. Não é importante. Então mesmo. Eu deixaria a mistura por último também. Vai que você morre, cara. Não. Tomara, daí fica de herança pra minha filha, cara. Ah, é porque você tem filha. Você tá... Exato. Eu primeiro eu vou de arroz e depois eu como a mistura. Vai ficar com gostinho no final. Imagina você comendo arroz, imaginando que você vai comer a mistura. Você come aquele arroz de forma muito mais gostosa. Arroz vai ficar com gosto aquele de mistura. Aquele arroz vai falar, puta que pariu, eu vou vencer esse arroz pra ganhar a mistura, entendeu? Agora imagina, você já comeu a mistura. Você já comeu a beterraba. É. Agora você tem que comer o arroz. Você comeu o arroz? Já pensou? Entendeu? Mas eu comeria primeiro. É a mesma coisa, primeiro encontro. Já deu o cu, cara? Depois você não vai querer dar aquele beijinho no cangote, entendeu? Não vai querer passear de moldada no shopping, né? Primeiro você anda de pão. Exato, depois o cu. Tá. Entendeu? Essa mas eu acho que eu já tenho intimidade suficiente com a minha mistura. Né? Já aceitou ir pro meu prato, é pra comer mesmo. Já sabe que vai ser comida. Muito bem. Digamos... Porque estamos aqui para propor desafios. Exato. Claro. Desafios que criem talvez um ofurorá, não. Exato. Sim. Claro. Então, digamos que você foi indagado por uma pessoa na rua. Qualquer uma, desconhecida? Uma pessoa bem apessoada. Independente. Bonita. Independente de homem ou mulher. Uma pessoa. Uma pessoa que não te causa medo, pânico. Não, fantasia o que você quiser. Essa pessoa te indagou na rua e falou assim, vamos fazer 3 horas seguidas de sexo. Intenso. Muito bem. Eu tô gostando. Gostei de ter encontrado o Alceu Valença. Mas enfim, depois dessas 3 horas, digamos, de sexo intenso, com muito suor, você está beirando a desidratação. Estou. Então você decide ir embora pra casa. Decido. Onde tem água, né? Onde tem água. Sim. E não tem que pagar pela água. Sim. E a água está na temperatura que você quer. E, por incrível que pareça, ao chegar na sua casa, quando vai pôr água no copo, você põe água gelada e depois a quente ou a quente e depois a gelada? Não, lembrando que Você tá desidratado. Você tem que pôr a quente e a gelada. Não existe só a opção da gelada, não. Você tem que misturar. Por quê? Você tá quente, você toma água só gelada, você fica com pneumonia. Isso. Eu coloco... ou pior, pega uma tosse, cara. É, eu coloco a quente primeiro, porque assim a gelada fica por cima. Mas isso não faz sentido. Como não? Eu vou pôr a primeira quente no copo, daí a gelada tá em cima. Mas eu ponho a quente primeiro e a gelada depois. Existe a termodinâmica. Você percebeu? O líquido, o fluido frio, ele vai descer, o fluido frio vai subir. É, então ele vai, ter um, gelo. ele vai ter o gelo não é um fluido. Mas vai ter depende uma... Depende da densidade. Vai ter uma mistura. Isso daí é a densidade. Vai ter uma mistura natural de água por causa da termodinâmica, cara. Tudo bem. Eu coloco a gelada por cima. Não, tudo bem. Só tô falando que você tá colocando pelos motivos errados. O gelo fica em cima, então a gelada não vai ficar em cima. Não falou de gelado, de gelo, cara. A gelada vai ficar em cima. É. E você, Anderson Negão? Eu tenho uma quente aqui. Não, mas tem que misturar. Qual é a pergunta? Uma quente e depois gelada. Ah, sim. Água quente e depois gelada, tem alguma explicação? Cara, porque eu tô quente. É, ele não tem uma explicação. É, exato. Perceba que até na hora de responder a pergunta, ele já quis reciclar. E você, Gabriel, o que você faz? Olha, eu colocaria gelada primeiro e depois a quente. Eu explico por quê. Por quê? Porque já que eu estou desidratado, quente, fervendo, depois de 3 horas de sexo, eu ia estar bebendo água morna primeiro. A quente ali. Primeiro, né? Depois quente vem primeiro a e depois ela vai vindo a gelada pra não dar um choque térmico. Mas a quente fica por cima, porque está quente. Tudo bem. Aí sim você fica. Não. O gelo sempre vai ficar pra cima. E você, Anderson Negão, o que você trouxe de questionamento filosófico aí? Eu tenho uma muito boa aqui. Imagina que você está em Sumaré. Tá, tudo bem, fácil pra mim. Que nojo. Tá aqui do lado. Tá. Aqui do lado. Okay. Quente por cima, quente por cima. Calor de 30 graus. Normal, em Sumaré. É, normal. Temperatura normal. Perto da linha do trem. Isso, perto da linha do trem. Sim. E aparece um armário de 2 metros. Um armário gigante. Andando? Ah! Puta susto, cara. Um homem gigante e forte. Achei que era um armário no canto, você podia pegar, levar pra sua casa. Ou o armário da Bela e a Fera, né? Bem andando. Você tem que ser um homem heterossexual cabra macho moderno. Você não quer ser currado. Não quer. Não quer, de jeito nenhum. Eu nunca quero. Ah, sei. Acho que daqui ninguém quer ser currado. Tá. Você sai correndo pra sua casa, fica todo ofegante, fica te... Você vai falar de água? Porque o Gabriel já falou. Daí fica meio chato. Se ele falar de água, corta. Vai falar de refrigerante, esse filho da puta. Se eu chego ofegante, qual que é quando eu chego ofegante? Você não foi currado, né? Não, só pra entender. E nem quer ser, né? Exato. Não quer. Você chega na sua casa. Tem duas opções. Pra você tomar lá. Não é água. Calma, não é água. No cu? Pro Negão tomar no cu ou na cara? Boca? O que ele quer tomar? Vamos ver. Calma. Tem duas opções. Tá. Vocês têm que se imaginar com as seguintes questões aqui na sua mente. Se você gosta de suco, você é aquele cara saudável e tudo mais, ele vai estar quente pra caralho e a coca vai estar trincando de gelada. Tudo bem. Você tá lá, você tá bem ofegante. Só que você é anti-refrigerante. É, você é anti-refrigerante. Só que se você gostar de refrigerante... O refri tá quente. O refri tá quente. E tem outra coisa. Você tá de dieta. Tudo bem, vai. O refri tá quente e o suco tá gelado. E o suco tá gelado. Mas não faz sentido você tá de dieta. Não, mas a pessoa que tá de dieta tá louca pra tomar um refri. E não pode. Mas você tá cansado de suco porque você tá de dieta. É. Toda hora tomando um detox. Toda hora tá tomando suco. Deixa eu explicar. Eu só queria dizer que tem gente que diz que traz pauta. Não, eu ia falar isso agora. Deixa eu só explicar. Tem uma diferença de pauta e de dizer que não pegou a história do Gabriel. Mas tá. Eu escolho... Mas, cara, você tem que entender que essa pergunta não muda nada. Não muda absolutamente nada. Porque eu escolho... Não sei se posso... Se eu responder primeiro. Pode, por favor. Eu escolho primeiro o suco que não está gelado, porque... Não precisa estar gelado pra matar a sede. Eu tô ofegante, eu não quero nada gelado. Não precisa ser gelado. É, ué. É uma opção sua. Exato. Suco, ué. Tá, suco, você quer temperatura ambiente. Eu também vou de suco, porque é muito melhor você tomar um suco que não esteja gelado do que um refrigerante não gelado. Entendeu? É, ué. Um suco, qualquer temperatura. Se tiver muito quente, é chá. Então dá pra exato, né? Então tudo bem também. Se tiver em temperatura ambiente, é um suco aprazível. Se tiver gelado, legal. Então, eu acho que de todo modo... O suco não erra. Eu ia optar pelo suco do que um refrigerante quente, cara. Eu sei, Gabriel. Suco. Você quer falar por quê? Não. Perceba um pouco de ódio, mas tudo bem. Percebo que um tá imitando o outro aqui. Sem mais considerações. Mas você também responde. Qual é a sua pequena escolha? Eu vou de suco. Porque eu não quebro dietas. Apesar de estar correndo, eu dou uma currada. Exato. Parece muito que bem. Não tinha outra opção pra ele copiar. Todos responderam suco. Ele não aprendeu a falar refrigerante. Ele não aprendeu a ir numa opção que o outro não foi. Muito bem, então imagine que você está naquela semana filha da puta de cansaço, de trabalho. Você teve que correr de curradas. Você teve que... Misturar água. Misturar água. Teve que almoçar. Você teve que almoçar vendo ali. Então aquela semana, filha da puta, trabalho atrasado. Não sei se vocês já passaram por sim. isso. Sim. Acho que o Negão nunca. O Negão tem que lançar lá relatórios. Gabriel Asmar fazendo maquetes lá pra entregar. Wesley Zop falando que arruma o computador dos outros. E fazendo piadinhas. Já vê que eu não ia casar. Exato. Eu tendo que preparar a aula lá. Cuidar de uma filha. E cuidar de uma filha. E você chega naquele fatídico dia que está tudo acumulado. E é tudo para o dia seguinte. Porque você escolheu descansar nos outros dias. Não, às vezes não. Procrastinar. Às vezes, sei lá, não deu. Só sei que está tudo acumulado. Tudo bem. Não deu porque tava com muita preguiça. Exato. Pode ser. Você tinha que ficar lá no Telegram vendo o pessoal cantar pagode, cara. Exato. Religião é importante. Exato, cara. Então o que que acontece? É 11 horas da noite. Lembrando que você tem que entregar amanhã. Você tem duas opções. Terminar o seu trabalho. Lembrando que você acorda outro dia. 6:30 da manhã. Normal. Tá. Então você vai terminar o seu trabalho dormindo tarde. E acordando no mesmo horário. Ou você vai deixar pra dormir pra acordar mais cedo e terminar o trabalho antes trabalhar. Isso tá tão fácil pra mim. Eu já faço isso. Calma. Eu sei que isso não muda nada na sua vida. Terminar antes de você dormir. Você termina antes de dormir, tendo a possibilidade de dormir tardíssimo. Uhum. Ou... Mas dormir até o horário que você está acostumado. Ou você coloca o relógio para despertar mais cedo para terminar o que falta. Não muda nada. Eu sei que isso não importa para ninguém. Exato. Mas eu quero ver se vocês são capazes de responder, cara. Não, eu então até... vou... Cara malévolo! Vai, Wesley Zobb, você que... Eu vou responder porque eu achei fácil pela seguinte questão. Eu não sei quanto tempo vai durar esse meu trabalho antes de eu dormir. Mas às vezes você já tá com sono, né? Não, então, mas eu não sei quanto tempo vai durar. Então eu não sei dizer quanto mais cedo eu terei que acordar. Mas você pode arriscar. Não, posso arriscar. Mas o meu medo de morrer, porque eu já tô velho, prefiro dormir primeiro e depois acordar mais cedo. Então tudo é o medo de morrer. Aliás, você dorme torcendo pra morrer e não tem que terminar o trabalho. Seria melhor. Mas... Às vezes passa, você nem... Putz, eu podia estar morto assim, eu não tinha que pagar... Não morri! Essa... Eu não acredito que eu não morri! Eu procrastinei esperando morrer e não morri! É, quem nunca pensou, né? Eu podia estar morto assim, não preciso pagar essa conta ou claro, passar no vestibular. Puta, minha vida seria muito mais fácil se eu tivesse morto, né? Claro! E muitas vezes você não é nem que você, com medo de morrer, vocês que são jovens. Você quer o eu de cada um de vocês de amanhã que se foda. Exato. Você quer aproveitar o seu agora. Exato. É, faz sentido. E você, Anderson Negão, que falou que já faz, já tem essa escolha mensalmente. Dia 20 tá chegando. Bom, pra quem não sabe, é a piada interna de Anderson Negão. tem que entregar relatórios do trabalho. Diários. Diários. Só que ele deixa todos pra fazer no último dia. E daí ele manda mensagem pra nós: você não acredita que eu tô fazendo. Puta trabalho de filha da puta. Se ele fizesse não, isso todo é 3 dia, da manhã. Se ele fizesse todo dia, ele tinha 3 por dia. Exato. Mas ele espera 30 dias, tem 90 pra entregar ainda. E aí? Graças ao meu. Ao capítulo de meus recordes mundiais. O que eu falei lá? Que eu sou o cara que mais atrasa nesse mundo. Sim. Então, eu posso ficar acordado até mais tarde. No dia seguinte, eu coloco pra despertar um pouco mais tarde. Porque ninguém vai perceber, cara, que eu cheguei um pouco mais atrasado. Você sempre chega atrasado. Exato. Então você fica acordado, termina. Exato. Fica acordado, termina. Muito bem, diferente. É um cara que prefere... Parabéns pela responsabilidade. Diferente de não ter copiado a sua resposta. Isso que eu tô falando. Isso que foi diferente, é verdade. Diferente. Parabéns. Diferente do costume dele. E você, Gabriel Osmar? Olha, eu terminaria antes de dormir, porque já tentei algumas vezes acordar mais cedo pra terminar no outro dia e nunca deu certo. Então, pela primeira vez, eu vou escolher terminar antes de dormir. E ter a chance de Se terminar. Se você tivesse que escolher hoje, você faria isso. Talvez foi uma dica da vida. É. Eu sempre acordo xingando o eu de ontem que deixou pra mim fazer as coisas. O que eu, ou pra eu fazer. O que eu costumo fazer, cara? Eu vou dormir no horário. Ponho pra despertar na esperança que eu vou acordar mais cedo. Porque é o que eu falo, cara. Às vezes, daí o Wesley Zop falou, mas você não sabe quanto tempo você vai demorar? Às vezes não sei, mas a vida é como jazz, às vezes tem que ir de improviso, cara. Sim, concordo. Então, às vezes, se não dá tempo de terminar também, pô, vai de improviso, cara. A vida é assim. Ah, não, eu concordo. É o que eu acabo fazendo. É. Então, o que eu costumo fazer é pôr mais cedo pra despertar. E outra, às vezes você, por estar mais tempo acordado, às vezes você já fica naquele ânimo. Sim, assim, sim. Às vezes vai até trabalhar mais animado. É verdade. Lógico que no fim do dia você tá xingando todo mundo porque tá com menos horas de sono. Mas é uma escolha que você faz. E eu durmo, cara, tranquilo, sem pensar, porque quem vai ter que resolver é o eu de amanhã. Já não é mais comigo isso aí. O duro é quando você vai dormir e bate aquela insônia, né? Você fala, puta, eu podia estar terminando o negócio, mas tô aqui deitado. Aí já decidi dormir. Já decidi dormir, já bati punheta. Já não posso voltar mais. Já gozei na meia. Já pensou? Agora tem que vestir uma meia rosada, porque tá frio, né? Gabriel Osmar. Boa. Mais um desafio aí. Vamos lá, vamos lá. É, digamos que você, um jovem trabalhador afrodescendente. Estou fazendo background. Pra não falar que eu não acreditei no meu desafio. O storytelling. Você tá fazendo um background. Um background. É. Digamos que você, depois de muito tempo... sendo convidado para substituir um convidado em um podcast qualquer. Qualquer ou um podcast bem conceituado na podosfera? Que tem camiseta pra vender. Porque é da família brasileira. É, que fala de amor. Exato. Ou um podcast qualquer. Okay. Mas que deve sempre ser avaliado com 5 estrelas no iTunes. Ah, sim, sim. Ok. Você seja convidado para participar... Não, digamos que você seja convidado para substituir um convidado. Tá livre. E ao chegar no podcast, você se depara com um dilema. Você tem duas escolhas. Primeiro, você pode reciclar uma ideia que você já tenha contado. E um outro podcast. Reciclar uma história que você já tenha contado em outro podcast. Ou então em outro episódio do mesmo podcast. Ah, tudo bem. Ou... Ah, três opções. Ou... Não. Essa é a primeira. Ah, primeira é a reciclagem de história. Reciclagem. Ou você pode copiar... Copiar, Gabriel, é uma palavra muito forte. Eu prefiro falar adaptar. Adaptar. Se inspirar. Plagiar. Inspirar, clonar. Se inspirar adaptando. Você pode fazer uma releitura. Releitura. Alterando pequenas frases que não fazem a menor mudança. Trocando massa por porém. Trocando água por suco. Sim, sim. Um exemplo. Que alguém tenha dito no mesmo episódio. O que vocês preferem? Cara, eu acho. As duas opções são. Putz, é estranho você ter. Desprezíveis. Não, sim. Humilhantes. Mas é estranho você ter falado o afrodescendente trabalhador, né? Porque o cara que faz isso não é trabalhador, não, né? Mas uma vez por mês ele trabalha pra caralho. Ah, é verdade. Parece que fazendo uns relatórios. Sabe? Mas eu ainda acho mais honesto. Eu não sei se eu posso falar isso. Eu acho menos pior, mais digno, a pessoa que recicla a história. Porque pelo menos, como vamos dizer assim, teve um trabalho, teve uma história. Tá, tudo bem que é igual aqueles comediantes que ficam 10 anos com a mesma peça, com o mesmo show de stand-up. Então ainda... Mas pelo menos é dele, né? Ainda é aceitável, entendeu? Trair e consertar, só começar, tá aí há 32 anos em cartaz. Então eu acho que... É mais aceitável a reciclagem, por mais que eu critique. Mas dentre essas duas... Entre essas opções, eu acho que vou nessa. Reciclar. E você, Zob? Você tem cara de quem clona. Não é clona. Não. Eu acho que eu vou pela reciclagem. Eu sou a favor da sustentabilidade e tal. É verdade. E outra, se a história é tão boa, né? E é minha, e é minha. Né? O pichador de viaduto Fofão, por exemplo. Um exemplo. É. O pichador de viaduto Fofinho, por exemplo. Ah, sim, é. Não, de viaduto não, de ponte. É, então as histórias tão boas fazem as pessoas gargalharem na praça. Sim. Sabe aquelas cidades... Rolarem de aquelas cidades do interior que colocam um chorume pra ouvir na praça, pro sim, público. No coreto, né? Exato. As pessoas gargalhando... Nossa, eu já ouvi essa história, mas é demais! É igual aquelas pessoas, você fala, ô mãe, conta aquela! Quando meu tio policial abusou de mim, você mandou prender ele. Eu acho tão engraçado. Todos meus amigos riem quando você conta. E apontam pra minha cara. É. Tudo bem. E você, Anderson Negão? Olha, apesar de eu gostar muito das duas opções, eu acho que não parece, não. Eu acho válido. Você duas, utilizaria? Ah, depende. Depende do momento, a ocasião. Cara, eu trabalho com o que tem nas mãos. Ou que tem no short. Ou que tem na mão. Ou que tem na mão dos outros. Não, o que tem na mão. Não sei de quem. Na mão. O que tem na mão. O bom de reciclar é que você pode usar em vários podcasts. Porque às vezes as pessoas não têm histórias pra contar, né? E você vai copiar de quem? Copiar de você, ué. Aí você recicla. Aí você pode falar, uma vez foi sobrenatural. Ah, outra vez eu só tava malhando. Outra vez era sobre músicas de academia. Tava ouvindo rap. Sim, cara. Sim. Então, mas qual é a sua escolha? Eu vou reciclar. Apesar de ser adepto das duas opções. E você, Gabriel Osmar? Apesar de sentir nojo das duas. Mas você tem que escolher uma das duas. Tem que escolher. Não é bem nojo, acho que asco é mais a palavra. Tudo bem. Paura. Mas eu acho que a reciclagem pertence ao mundo, né? É, pô. Vamos melhorar nosso planeta. Não que a clonagem de histórias não seja bem vista daqui 30 anos, por exemplo. Não, mas se você pensar na reciclagem e releitura, a reciclagem ganha. Acho que... Ah, mas não sabemos o futuro, né, Wesley? Só não, como claro, vai ser. Claro. Não que a... A adequação do nome do autor seja uma prática ruim, mas eu prefiro a reciclagem. É, sim, claro. Porque eu não sou negão. Pensando que eu tô falando em reciclar a própria história. Yeah. néctar, mendigo. Once upon a time, dressed so fine, threw the bums a dime in your prime. Didn't you? People called, say beware, doll. You found a fool, you thought they were all just kidding you. You used to laugh about. Eu tenho aqui muito importante. Vocês vão gostar. Por favor. Bom, você tomou seu suquinho ou seu refrigerante. Mas ainda nessa história? Não, calma. Você já tá refrescado. Ah, sim. Tá de boa ali. Passa um tempo que você assistiu uma série, sei lá. Você assistiu Punho de Ferro. Mas peraí, eu sou o Gabriel? Porque se eu, daí eu não assisti tudo. Não, você não é um Gabriel, mas você é um jovem loiro. Assistiu um episódio. Fazendo só. Maratona lá. Ah, tá. Você é um jovem loiro que faz maratona de 3 temporadas em um dia. Não. Em 2 horas. Isso, em 2 horas, sim. Exato. Não quero ser tão lento assim. Aí depois você tá assistindo lá, vendo muitas cenas legais. Mas tão legais que você pode mostrar até para os seus pais? Sim, você pode. Você pode mostrar. É um seriado para a família brasileira. Aí, depois de tanto você assistir, tanto você se desgastar naquela maratona, bate uma fominha. Entendi. E aí, você fala, já que já são aqui 5 horas da tarde, vamos fazer um café também? Tudo bem. Ok. Você vai lá, faz o café. Você que faz. É, você mesmo faz. Fez o café lá, gostosinho, botou o tanto de açúcar que você quer. Sim. Aí você olha lá no seu armário, tem 2 opções pra acompanhar o seu café. Ah. Rosquinha ou bolacha de maisena? Rosquinha de coco ou rosquinha de leite? Rosquinha de coco. Não interfere em absolutamente nada, mas a minha escolha é óbvia. Mas então, vou pedir para Gabriel Asmar começar. Porque eu vi ali que ele ficou com dúvida. Chocado, ficou chocado. É. Rosquinha. Pergunte por quê, pergunte por quê. Por quê? Porque sempre que tem uma rosquinha disponível, eu que vou comer. Exato. Mas nem olha pra bolacha, cara. Não, ou pro biscoito, ou pro puta que pariu. Não, mas é, também vou de rosquinha. Rosquinha é muito mais... Eu vou de rosca. Rosquinha é muito mais aprazível em qualquer momento. A bolacha maisena é... bolacha é mais fácil de encontrar. A rosca é mais difícil. Bolacha maisena é, porra, o negócio mais... chulo de se comer, né? É, cara? Só se não tiver outra coisa, lá dá essa bolacha. Entendeu? Pô, então eu vou também de rosquinha. E você, Anderson? Né? Come a rosca ou come a maisena? Eu não só vou de rosquinha, como eu vou molhar a rosquinha no cafezinho. Não, isso não era opção. Não, essa opção. Não, eu faço que eu quero. É um complemento. Faz parte. É, tudo bem. Esse questionamento que eu trago agora, talvez seja um questionamento porque eu sou gordo. Talvez. Talvez vocês que são magros, juvenis e atléticos, talvez não tenham esse questionamento. Tomara. Eu certa vez tive que entregar algumas peças e eu tinha que fazer várias viagens. Tinha a opção de fazer várias viagens. Só que tira do carro um tanto, uma porcentagem das peças ali, tranca o carro, sobe no prédio, desce do prédio, pega outra porcentagem e tal. Qual que era a minha opção? Tenta levar tudo numa viagem só ou vai fazendo várias viagens? Mas precisamos de mais detalhes. Posso dar mais detalhes? Você tem que levar 3 peças, cada uma de 1 quilo? Não, eu quero quantidade. Não, não, não. Quero 72 degraus? É, dimensões, distâncias, não dá. Eu vou explicar. Pô, é pra fazer o negócio direito. Não, vou quer explicar. Quer copiar a história de alguém? Não. Quer copiar? Não? Vou explicar. Alguém trocou de corpo? Não. Ninguém trocou de corpo. Então, por favor, mais detalhes. Vou dar mais detalhes. Tem como eu fazer essa escolha que não muda nada. Exato. Há 12 anos atrás, eu tive que entregar um computador, não que foi o último que eu vendi, mas tive que entregar um computador. Penúltimo. É, foi o penúltimo. Era um monitor de tubo, um gabinete, teclado, mouse, caixa de som e estabilizador. Certo? O máximo daria aí 35 quilos tudo por causa do monitor de tubo que era grande. Sim. Certo? Eu tinha a opção de levar... Mas era 70 polegadas, né? Pra pesar 35 quilos. Não. Uma de 19 polegadas já é pesado pra cacete. Parece que podia tirar a criança gorda de cima. Ah, eu tinha essa opção de tirar o pigmeu de cima, né? Não. E na verdade tava queimado o monitor, o pigmeu ficava lá fingindo que tava funcionando. É ele que ficava dançando. É, né? Exato. Não, então, daí tinha a opção de levar por partes, ou tinha a opção de apoiar, ou colocar o monitor... O gabinete em cima, teclado, mouse, caixa de som, estabilizador. Vamos colocar 20 quilos? 30 quilos, pode pôr 30. Eu 20 acho... quilos era só o monitor. Não é possível. Não. Então não, era não, só o monitor. 20 quilos, não. Monitor de 20 quilos. Não, vocês estão acostumados com LCD, né? Não. Vocês estão acostumados com LCD. Há 12 anos atrás, o monitor de tubo já era mais leve. Eu não tô de 14 polegadas, não, cara. Tô falando de 19 polegadas. Tá, então vai... 27 quilos. Cara, eu acho que uma TV de 29 não tem 35 quilos. Não, peraí. O questionamento é de quem? O desafio é de quem? É, seu. Então, tudo bem, 30 vai, quilos. Depois chumbo, né? 30 quilos. 30 quilos. 30 quilos. Vocês levam por partes ou vocês levam 30 quilos de uma vez, mas lembrando que não tem elevador, esse prédio. Quantos degraus? Quantos lances de escada? É, eram três andares, então 6 lances de escada. Eu ia levar por partes. Levaria por partes? Porque você tá trabalhando ali com equipamentos caros, que não vai ter garantia, você vai quebrar na tua mão. Sim. Um monitor naquela época, se caísse, você já era, né? E você exatamente. Comprar outro, ainda mais de 49 polegadas. Não, 19. É, não, 19. Pesar 30 quilos, acho que era 49 polegadas. Não, mas não era só ele, é tudo somado, daria. Tinha um estabilizador ali de... De chumbo, né? Não, ele era de ferro e não de plástico. Sim. Cara, então com medo aí de... Levando a escrivaninha junto, a cadeira. De ter que levar com o carro, né? Levantar o carro, levar... Não, então, falando sério, que eu não tô aqui pra brincar, não. Sim, com medo de prejudicar os equipamentos e depois ter um trabalho e um prejuízo na venda. Claro. Eu levaria por partes e não faria só duas viagens, não. Talvez três. Não, ou uma mais. Uma só pro monitor, mais. Uma pro gabinete e outra pra periféricos. Sim. Faria sim. Muito bem. Uhum. Então faria mais de uma viagem. E às vezes você até encontra um cara lá e fala, ô, pode me ajudar? Às vezes ele pode falar não. Não, ele pode. Sim, pode. Sim. Daí você espanca o cu dele. Com o pé. Mas daí você pode quebrar. Exato. Quebrou o monitor e o cu dele. É. Então eu faria várias viagens. Até hoje eu sempre opto por fazer várias viagens. Primeiro porque eu sou um merda. E porque você é magro e jovem. Magro e jovem. Sim. Eu faria várias viagens porque eu tinha hérnia. E você tenho... tinha ou tem? Eu tinha. Ah. Na época eu tenho. Hérnia. Mas agora eu tinha. Tudo bem. Então eu faria várias viagens, mas... Pra não... Acho que carregando um monitor de 20 quilos, acho que não conseguiria. Eu teria que desmanchar o monitor e fazer várias viagens dele. É uma opção. Você teria que estudar eletrônica, elétrica. Tá, é um curso uma opção. Do Instituto Brasileiro, Instituto Universal. É, exato. É, não, é uma opção. Mas se o monitor de tubo tinha 20 quilos, acho que só o tubo devia ter uns 18. O resto era só carcaça de plástico. Mas eu faria várias viagens. Tudo bem. E você, negão? Quando você ouve a palavra negão, você acha que é um cara que dança break. Que levanta 100 quilos no supino. Não, ele não falou, não era no break não, era estabilizador. Mas se eu tentasse levar tudo, não ia sair nem do carro. Não. Provavelmente ia cair na hora. Caia dentro break. Do carro. Seria break. É. Cair dentro do carro. O negão que ia dentro do carro e fechava a porta-mala. Então, várias viagens. Várias viagens. E você, Wesley Zop? Eu, depois que a vida me mostrou o que deveria ser feito, então, várias viagens. Mas e naquele momento, você fez o quê? Naquele momento eu carreguei tudo junto e estava escorregadio o chão por questão de uma chuva. E eu caí com tudo que estava na minha mão. Quebrou? Não quebrou porque eu consegui salvar a CPU. Mas só a CPU ficou intacta? Então, a CPU eu consegui cair de lado em cima da CPU. Mas eu segurei ela. Entortou a CPU, entortou a CPU, cara. Não, tudo bem. É uma multa caindo em cima da CPU. Não, engraçado. Se funciona, pra mim, mas tá bom. Mas o monitor não fez nada, mas o... eu tive que dali pegar e voltar. E me explicar pro meu patrão. Falar, é que eu... fui carregar tudo de uma vez, sou burro. Tá. Mas bem. Wesley, 5 quilos. Não, 30. 30 quilos. Depois que encharcou o monitor que tá cheio de água, tá pesando 30 quilos. Encheu aquele monitor de água, desgraçado. Esse isopor todo aqui, pô. Imaginar que naquele dia do seu trabalho, aquela semana foda. Parece uma reciclagem. Não. Tá parecendo. Você optou, tanto faz, por acordar mais cedo ou por dormir mais tarde. Tudo bem. Só que você acordou ali atrasado. Você, em algum momento você ficou atrasado pra sair pro seu trabalho. Ah, então você tem que fazer uma escolha. Você tem a opção de, e essa você faz diariamente. Às vezes. É, vamos ver. Tomar um café da manhã reforçado ou tomar um banho. Lembrando que, se você fica com fome, você fica com mau humor. E daí você tem que trabalhar com atendimento ao cliente, de mau humor. Vai xingar o cara. Com fome. É. E lembrando também que, antes de dormir, você bateu aquela bela punhetada e ficou com o pau gozado na cueca. Na meia. Na meia, né? Mas o pau ficou gozado na cueca ficou, também. Sim. E daí ficou aquela cabeçota fermentando, de forma que quando você vai mijar de manhã... Dá aquele azedão, dá o efeito splash, que é a uretra grudada, daí o mijo sai no rasgo. Na chuveirada, né? O sprinkler ali. Exato, zoando tudo. E tá aquele smegma em volta que parece que passaram chantilly enquanto você dormia. E não é doce igual chantilly. Não. É, vamos lembrar isso aí. Mas é azedo igual limonada. Então você tem a opção. Tomar o café da manhã... ou tomar o seu banho. Lembrando que se você não toma café, você provavelmente vai ficar de mau humor e ter um dia merda. Por mais que você tenha reservas. Sim. Ou você toma o café, mas não toma banho, mas vai ficar sentindo o cheiro do seu pau ali o dia inteiro. E não só você. É, né? Talvez as outras pessoas sintam. Ah, não é uma opção passar desodorante no pau, porque pode queimar a sua uretra. Pode queimar a uretra e pode coçar pra caramba, né? Sim. Então, fica aí. Tem tênis pé, não pô. E daí ele absorve o smegma, mas ainda tá ali. Nem pode enrolar uma fita isolante nele tentando abafar o cheiro, né? O silver tape. Vai tirar daqui 2 anos. E aí, Wesley Zop? A minha opção Nunca eu... é tomar banho, não. A gente percebe. É, mas por quê? Porque eu nunca vou passar fome na vida. nunca vou optar por ficar com fome. Nunca vou optar. Então. É claro. Não, mas outra, peraí. Eu tô atrasado já, não tô? Tá. Já não tô atrasado? Não. Ou eu posso ficar atrasado? Você estará atrasado. Ah, eu estarei. Isso. Mas não tô ainda. Não tá. Porque se eu já estivesse, eu tomava banho e tomava café. Não, mas eu tô atrasado. Você só tem uma escolha, cara. Então toma um café da manhã, reforçado, pá. E tranquilo e calma. Tudo bem. E você, Anderson Negão? Eu tenho uma pergunta importante. Por favor. Eu posso demorar no banho ou vai ter que ser um banho rapidinho? Não, mas... Comer porra não é opção. Não. É um banho reforçado. O café da manhã é o necessário e o banho é o necessário. O que você precisa fazer? Precisa socar uma no banho? Uma cunheta com cada dedo da mão e do pé? É isso que você quer fazer? É que eu não gosto de tomar banho rápido. Não, é o tanto que você precisa. Quanto demora um banho seu? Uns 15 minutos. É o que você tem, 15 minutos. Então tá bom. Então eu passo fome, mas não fico sem tomar banho. É. Eu não consigo. Ainda mais que esse pauzão grosso enorme que ele tem. Imagina o fedor à distância desse pau, bicho. Talvez por ser criticado e julgado, né? É aquele lá que ele deixa um Protex dentro da cabeça e fecha, fermentando o sabonete ali. E se vocês me permitirem, eu vou bater mais uma no banho. Pintex. Tem Pintex ali. O cara compra aquele cheirinho de carro pra pendurar no pau. Eu prefiro tomar banho, cara. Em vez de tomar um café reforçado, porque eu nunca tomo café reforçado, não faz parte da minha vida. Não, mas você tem essa opção de tomar um café reforçado. Ah, mas... Tem a possibilidade. Deve ser uma mentira. Aquele café, com tudo que você... Café de hotel. Café colonial. Café de hotel. É. Não, mas eu prefiro tomar um café, então. Claro! Porque quem sabe eu não fico com mais tesão no trabalho sentindo aquele cheiro de sangue. Trabalho é melhor, né? É, o dele deve ser até cheiroso. E vamos dizer, né? Quando você tá com aquele smegma nojento, dá aquela coçada, dá uma satisfação. É verdade. Quando você tira aquele sebo, né? Aquele colar de sebo que fica depois. Mas quando você tira com a meia, isso, né? Você brinca meia, que não, você brinca que é um anelzinho, limpa um no canto da camiseta ali. Chega pra sua amiga do trabalho e fala, ó, meu alargador novo. Você parece põe que na ele... boca pra você ver. Eu vou de time de Anderson Negão, eu tomo banho, cara. Você sempre... é mentiroso. Não, eu juro, cara, eu sempre tomo banho, cara. A minha... Eu não consigo sair café pra colonial. Não, sinto muito. Primeiro, que eu não tomo café da manhã. Eu também tô nessa. Opção. Não, eu nesse sei. Nesse dia falaram pra você que não vai ter almoço. Não, tudo bem. Porra! Mas eu ainda opto por tomar banho, cara. Não vai ter almoço. Ele ainda opta por tomar banho. Você não vai tomar café da manhã e nesse dia não dá pra almoçar. Não, tudo bem, cara. E também não vai ter sexo. Tudo bem. Talvez o café da tarde... Minha vida é normal. Vou tomar banho, cara. O café da tarde vai ser adiado. Não, eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho, desculpa. A janta não era o que você queria. Não. Talvez seja o dia de ginástica no trabalho. Corrida. Todo mundo vai ficar perdendo. Corrida em volta do botânico. Eu vou tomar banho. Teste de resistência. Cara, porque pra mim acordar pro trabalho é só um bom banho, cara. Eu fico chateadão se eu não tomo um banho. Eu fico mais chateado se eu não como. Não, eu fico mais chateado se eu não tomo. Mas vocês me convenceram com o café de colonial. É, cara. Lembrando que café colonial é uma marca, é só um café preto. Melhor é o café pele. O café pele, excelente. Aquele realmente forro. Patrocinado pelo Hannibal Lecter. É o café grosso até. Café com nata, né? Café pele. Deixa eu quebrar as regras rapidamente aqui. Por favor. É, só pra falar uma outra. O que vocês prefeririam? Imagine que você trabalhou. E sobrou um dinheirinho pra você. Quanto? Vamos... R$90 Não, até menos. Uns R$39,90 mais frete. Sozinho. Ué, sobrou pra você. Vamos pensar, sobrou isso. Sobrou R$39,90 mais um frete. R$39,90 mais um frete aí, tá. Que você comumente paga. Vamos supor que você, então, trabalhou tudo, seja tomado banho, ou com café colonial, ou com café peles, fazendo várias viagens, sei lá, independente. Tudo bem. Trabalhou bem, sobrou aquele dinheirinho no fim do mês, ou não sobrou, mas você deixou de comprar aquele brinquedo que seu filho queria e ia mimar ele, e guardou esse dinheiro, ou se não, aquele remédio de pressão alta que sua esposa precisava, você não compra. Sim, sim. Mas sobrou esse dinheiro. Sobrou. E daí o que que você faz? Você prefere ajudar um programa, vamos supor que você que exista na internet, programas de áudio, e você baixa esses programas de áudio pra se divertir, pra se informar, pra se entreter. Tipo uma radionovela. uma rádio novela que você posta suas piadinhas, porque disso você é bom, né, cara? É. Isso você entende, fazer piadinhas, é isso, né? É isso. E daí você tem a opção de, com esse dinheiro, comprar camisetas pra ajudar a produção desse programa, comer travestis. E tomar sorvete. Comprar camisetas legais. Não, 100% algodão. Acabamento fino. Sim. E com respaldo jurídico. Com respaldo jurídico. Sim, sim. Exato. Que são encontrados muitas vezes em sites aleatórios como chorume.com.br/lojinha. Um exemplo, hipotético. Chorume com X. Então lá você, às vezes, tem quatro modelos de camisetas pra escolher. Sim, hipoteticamente. Hipoteticamente. Sim. Ou vai passar qualquer vagabundo e assaltar esse dinheiro de você, porque o Brasil é um país perigoso. E vai te matar por causa de R$39,90 mais frete. Exato. E aí? Mas aí o frete vai sair mais caro porque vai ser do seu corpo. Exato. Um funeral é caro hoje em dia. Então você tem essa opção, guardar esse dinheiro ou comprar camisetas do Chorume, Investir em camisetas. Porque a camiseta é tão foda que você vai ficar mais foda. E o assaltante, ele não vai querer, passa a camiseta do Chorume. Não, ele passa a camiseta do Chorume. não vai querer. Entendeu? Apesar de ser uma camiseta de qualidade. Bom acabamento. 100% algodão, fiquei sem. Exato. Fina. Entendeu? Então, o que você prefere, Anderson Negão? Eu vou comprar a camiseta do Chorume! qual modelo? Filhote! E você, Gabriel Osbar, o que você escolheria? É, eu prefiro comprar a camiseta do Chorume. Qual modelo você escolheria? Chorume clássico. Chorume clássico. Básico. Boa pedida. E você, Wesley Zop? Eu, por maioria de votos, vou escolher a Zopeta. Compra a camiseta do Chorume e a Zopeta, claro. Ah, muito bem. Então, eu sou obrigado também a escolher comprar uma camiseta do Chorume, mas... Você não prefere ficar com dinheiro e morrer? Não, porque eu tenho uma filha, né, cara? Sim. Pô, pra sustentar. Deus me livre acontecer alguma coisa comigo por não ter comprado uma camiseta simplesmente, né, cara? Pelo amor de Deus! Eu vou escolher aí a camiseta Ajude a Polícia Federal, porque eu não copio respostas dos outros. Concordo. Nem pergunto. Gabriel Osbar, uma última rodada aí dos menores desafios do mundo. Até agora foi impressionante, mas nenhum desafio foi importante realmente. Não muda a vida de ninguém. Tirando esse da camiseta que pode te matar? Sim. Esse ele considerou nem, mas não era do desafio, né? Deixa quieto então. Ah, edita isso, Arnaldo. Digamos que você está numa festa na sua casa com dois amigos. Mas de repente, esses dois amigos começam a passar mal simultaneamente. Você gosta dos dois ao mesmo tanto? Do mesmo tanto. E quando esses dois amigos começam a passar mal, eles pedem que você arrume remédio pra eles tomar. Sim. Então, um tem problemas de hipertensão e precisa que você arrume um remédio de hipertensão. Sim. O outro tem problemas de... urticária. Tá com aquela coceira no sovaco. Que não passa. Tá coçando com telha já, caco de telha. E nem tá passando tão mal, mas te incomoda ver. Sangrando ali de coçar. É meio feio de assistir ali. E pede pra você comprar uma corticoide. Então, você é um cara que não tem muito dinheiro. Ah, você só tem um dinheiro. Você só tem um dinheiro. Um dinheiro. Um dinheiro. Só tem um dinheiro. Um daí dinheiro. É difícil. Você liga pra farmácia. E aí vem a grande questão. Pronto, entrega essa farmácia? Legal. Aí vem a grande questão. Você vai pagar no cartão ou no dinheiro? Você só tem um dinheiro. Você, essa é a grande questão. O cartão é débito ou crédito? Cartão é crédito. Cartão é crédito. É. Ou seja, no crédito ou no dinheiro vivo. Essa no papel escolha. Ou no plástico, é isso? Acho que a escolha de qual remédio todo mundo já sabe. Exato. Corticoide. Claro, claro. Vamos supor, você tem o dinheiro pros dois, né? Sim, tá. Sim. É. E aí, Anderson, legal? Agora você é o primeiro a responder de quem você vai copiar, irmão. Fudeu, e agora? Eu vou no crédito. Vai no crédito? Por quê? Não sei, ninguém falou pra eu copiar, mas só tô chutando. Eu vou falar. Ah. Certo. É porque eu não ando com dinheiro. Então, o seu é crédito. É. O meu é crédito também. Porque você não anda com dinheiro. Não, eu ando, mas se eu tenho pouco dinheiro, poucos não, dinheiros... Você tem um dinheiro. Se eu só tenho um dinheiro. Isso. O que acontece? Eu vou deixar pro crédito, porque essa conta vai vir depois e talvez eu já até esteja morto e não precise pagar. Me sinto obrigado a copiar uma resposta. Mas e você, Wesley Zopa? Eu sou uma pessoa velha. Você? Eu já falei aqui. Sim. Eu ia pedir, aproveitar e pedir um Viagra, sim. Talvez até ganhe por ser um cliente assíduo. Não, eu, por mais que eu tenha um dinheiro, tal, eu, sei lá, eu tenho medo dessa tecnologia, né? Vai que eles me roubam, cara. Se as pessoas clonam até histórias, quem dirá cartões. É verdade, cara. Então eu vou pagar no um dinheiro. Um dinheiro. É. E você, Gabo Asbar? Eu vou pagar no um dinheiro também, porque é mais fácil de você justificar, ó, só comprei um porque eu só tenho isso de dinheiro. O cartão você quer pagar. Boa, às vezes você quer economizar ali, então, nem gosta do seu amigo de hipertensão, então, joga um sal na boca dele. Joga um sal toma esse aqui, toma esse aqui. Toma essa salmoura rapidão aqui. E você, Wesley Zopa? Eu, como uma pessoa gorda, também tenho que saber cozinhar. Tem. Certo? Porque assim você também sabe fazer. Você ovo se mole pra potear com pão. Exato. Potear seu pãozinho ali. Pô, no na geminha. Na geminha. Na geminha mole ali. Junto isso. Com o cafezinho e sua rosquinha. Na rosquinha. Mas vamos dizer. E os ingredientes estão na geladeira que você precisa. Normalmente. A geladeira da minha casa. Ela é posicionada como um... para fechar sozinho. Ou seja, tá na ladeira. Tá inclinada, né? Pra trás. Exato. Inclinada pra trás, é um bom termo. Tá 3, na rampa da cadeira de roda da sua mãe ali. É, exato. 3 ela graus fica e 30 minutos. Tudo bem. O balcão da minha casa para a geladeira fica a 2 metros da geladeira. Então eu não tenho, o braço suficiente para segurar a geladeira aberta enquanto eu coloco as coisas no balcão. Certo? Certo. Sim. Certo. Então o que, que você escolhe? Pegar as coisas e a geladeira vai fechar, você leva no balcão. De uma só velocidade normal, velocidade padrão, velocidade humana. Espera 30 segundos pra borracha da geladeira soltar. É, mas você tem que várias coisas pra pegar. Ou você prefere, você não pode usar nenhum apoio, tentar manter a geladeira aberta, mas... Com a bunda? Não, e correndo, pegar as coisas, correr e segurar a geladeira. Corre e segura a porta. Corre com o ingrediente e volta a segurar a porta. Pensando que você tem, 5 viagens, que não dá pra você carregar de uma vez. O que você prefere? E deixar ela fechar ou tentar manter ela aberta na corrida ali? Lembrando que você pode derrubar ingredientes na corrida. Como? Estamos trabalhando com ingredientes relativamente baratos. Se comparado comparado com um monitor de 29 polegadas de 30 quilos. Era de 19, mas tá. Comparado com isso. E eu, como gosto de testar meus limites... Sim. Me senti o Usain Bolt culinário. Eu, assim, por superar a minha capacidade humana, eu ia tentar fazer tudo antes da geladeira fechar. Antes da geladeira fechar, certo. Sim. E você, Anderson? Bom, só deram uma resposta até agora, então... Vou tentar. Pode fazer uma releitura. Nem escutei as opções, eu só repito aqui. Já respondi, né? Sim, Gabriel Osborne. Bom, queria dizer que, primeiro, qual totalizando 30 quilos de ingredientes? Não. É, 30 quilos, porque cinco. São 3 ovos e uma farinha. Na cabeça. Mas que tamanho de saco de farinha? Aí que tá. De 29 quilos e 800 gramas. Ah, bom. Não quero dizer que eu estou reciclando, mas lembrando que no episódio de Minhas Manias, se não me engano, eu disse que eu tinha mania de abrir a porta do carro e tentar sair do carro enquanto ela fechava. Ah, sim, é verdade. Mesmo. Então, é a favor do meu instinto fazer isso. Aposta com a vida, né? É, exato. Então eu sempre vou apostar que a porta da geladeira cê não vai ser, fechar antes. Você quer ser o The Flash, cara? Não tem como, cara. Então, eu vou tentar fazer várias viagens antes da... E você, Zupa? Lembrando que não muda absolutamente nada na vida de ninguém. Nada. A receita vai ser a mesma. Vai ser a mesma coisa. Igualzinho. Parece que o bolo também vai ser bolo. A mesma coisa. Eu também arrisco ir rápido o suficiente para que ela não feche. É o que eu faço sempre. Chegamos ao fim de mais um episódio que não acrescentou e não mudou em nada na vida de ninguém, onde você teve os desafios mais apequenados do mundo, desafios que nem desafiam, nem chegam a desafiar. Chega. Porque não muda em nada. Não muda em nada. A resposta tanto faz, tanto fez. Simplesmente desafia a capacidade humana de cada ser existente nessa terra. Mas cara, como não desafia, ambas estão certas ou ambas estão erradas? Aí que tá. Nenhuma das duas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Queria agradecer a presença de vocês, passando a palavra para os agradecimentos de tchau de Anderson Negão. Obrigado. É isso aí. Falou, negrada. Tchau. Gostei. Inovou, né? Acho que deve ter ouvido um outro podcast e copiou em algum lugar. Qualquer outro despede assim. Né? Gabriel Osmar, o seu tchau e nossas redes sociais para nosso querido ouvinte. Vou começar com as redes sociais. Você que curte entrar no Facebook, facebook.com/lixodolixo, assim como no Instagram, Lixo do Lixo, e no Twitter, @nectadolixo. Falou, negrada! Peraí. Wesley Zop, o seu tchau e nossos demais contatos. Bom, temos um e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br. Temos o WhatsApp, que é o DDD19 994955485. E temos um grupo no Telegram, que é o Ouvintes Lameruxos. E como que eu faço pra entrar nisso aí? Entra no telegram.me/ouvinteslameruxos. E deve estar no post. Farão é grana! Não, só queria dizer que lembrei de uma piada de branco que eu vi um dia atrás. Por favor. Descreva. Qual a diferença de um negão e de um brancão que deram 7 na mesma noite? Qual? É que o brancão não deu as 6 primeiras! Essa você inventou! Muito bem! Obrigado, ouvinte, por ter ouvido aqui os menores desafios do mundo. Mande os seus desafios aí através das redes sociais. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Até a próxima semana. Tchau!